Olá, olá, olá. Hoje, ponderando de domingo, eu sou Neudo Júnior. E a poesia de hoje é poesia para espantar tristeza. Pega-se uma flor vermelha em cuja luz se espelha a alegria sutil de uma alvorada e espeta-se na lapela. Prende-se uma cigarra alvoroçada com o barulho da mata e junta-se o seu canto ao canto soberbo da cascata. Depois, encha o teu peito com o ar frio da madrugada, segura no ar o canto de algum celesteiro e enamorado, prenda por momentos a luz do ocaso e pensa na amada, e põe um pouco de cor em teu coração calado. Molha o cabelo com o orvalho da manhã fria, toma a caridade ofuscante de uma estrela erradia e junta tudo isso dentro da tua negra amargura. E, se não sentires dentro da tua alma a calma almejada, e se teu olhar não tiver a luz clara, azul da madrugada, então, meu grande amigo, para esse teu mal, eu não acho cura.